Aguarde o número 2 no setor 6726. Aguardo. Matar o ingresso na pista. Tá na Eco, tá 3602, pronto. Autorizado ingressar e alinhar para decolagem na 10, vento de 170 graus com 8 nós. Autorizado ingresso e alinhamento na 90, deslocada 3602. Autorizado inicial, táxi, hotel Índia-Índia, decola com proa norte, o vento é de 170 graus com 8 nós, hotel Índia-Índia. Sadeca 3896. Complete ILSXC um glide, chame a torre, um número decimal 3896, formando um helicóptero baixa altura, está mantendo agora 300 pés, está bem abaixo do chão. Ciente, está 3896, vai chamar para 886. Solo, é o trip 0, está aqui na remota para posicionar. Remota, estou autorizado, reporte táxi 5490. Reportaria o táxi 5490. Solo, 6726. Confirme. Fora do solo, hotel Índia-Índia, mantendo aqui a vertical da rotatória próximo ao aeroporto. Gente, mantenha a minha frequência, hotel Índia-Índia, reporte para prosseguir para Lauro de Freitas. Gente, Índia, mantendo a escuta permanente. Cruzando 8,5, se autorizado, nível 105. Gente, sub mantenha o 105, Índia Folio, reporte 40 milhas fora. Reportarei a 40 milhas, entendo para 105. Controle Salvador, o Romeu Índia Papá sobre o farol da barra. Romeu Índia Papá, sem tráfego reportando setor, frequência livre, coordenação 2645 até o retorno. Metros, vento de 170 com 8 nós, 3896, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado, estão no 07 da cabeceira deslocada, até 3896. Tráfico solto, são 12 horas, 3 milhas, 1 leste, mantendo 1 mil pés pelos corredores. O senhor está ciente, está descendo para 2000, o senhor autoriza o GPS, está no 0? Terra Vito 366 descendo para 2.500 pés. O Gol no 260. 366, 2.500, obrigado. Escava, Torre, Azulto 3, boa tarde. Para 1.600, Nadel de Neto. São 3602, contato radar, sua para o nível 300, saída da Delta ao São de Neto. 300, da Delta de Neto, 3602. Adianta 6301, não estou ligando para o de Carol, já estou aí. Mantenha a saída da saída, tá? 3602. Mantenha a saída. Oi, Mamata Mantera Índia, Índia tá livrando aqui a vertical do shopping, prosseguindo para sobrevoo em buraquinhos, mas imediação de buraquinho visual com tráfego da TAM na final. Afirmativo, tá ali prosseguindo, mantendo a sequência da torre, aguardando transferência. O, a intenção é prosseguir até o buraquinho e retornar? Ponte, vão sobrevoo de aproximadamente 10 minutinhos e retorna. Se autorizado, eu permaneço na escuta da torre. Sim, a gente mantém a sequência da torre, tá, gente? Obrigado. Táxi autorizado para o ponto de espera na Taxiway Delta. Cabeceira deslocada no 1.200 metros. Táxi via Juliette Alfa na Delta, chame turbo 118, meia dúzia, o trip 5490. Juliette Alfa na Delta, chamar a turma. Até daqui a pouco, muito obrigado, bom dia. 5490. Tá lá. Então, India Papá, controle. A sua escolta prossiga. Romeu India Papá, autorizado direto, Petrolina, ascensão ao nível 085, confirme chamado para pouso. Vitória da conquista, positivo. 361219. 219, boa. Autorizado direto, Vitória da conquista, sua para nível 085, confirme chamado para pouso. Mais uma hora e vinte. 7 horas e 20 ao 1500, confirma. Positivo. Certo. Tomara para ingresso naquilo, 3896. De Salvador, muito bom dia, 983, pensa na Delta, suas coisas. 0 estabilizado? Estabilizou. Complete na RNAV, chame torre 118.6. 18.6, obrigado. Parou, 6726, 119 ao POB, 3 horas, Salvador. 60, forma cabeceira deslocada, hein? 1.200 metros, cheque trem de pouso, centro de 180 graus, com 8 nós. O seu centro da cabeceira baixou e travou o voo 260. Recente, está autorizado o pouso, pista 10, voo 1260. Livre pouso 1260. São 3896, ingressará na próxima esquerda, interseção Quilo, seu táxi será via Pátio 3 e no Pátio 1, no seu portão de número 2, autorizado até o portão 2, está em 3896. Ingressa à esquerda, Quilo, Pátio 3 e Pátio 1 para 02, 3896. Pronto. Então, 3602, passa nível 1110, chama em Recife 128.8, alterna 133.25. Só conforme a primária? 1288, alternado 133.25. Entendeu, 1288, alternado 133.25. Relativo. Tá bom, no término. Agora mesmo. Decolagem, amigo, foi 21/25/32, POB 123, no horário. Puro 983, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Vem manter pista no zero com 983. Felipe, pode prosseguir para a Delta agora, chame torre 18612, um bom dia. Vou chamar a torre na Delta 5490, obrigado. É. Zero, solo 41, 219, direito. 219, obrigado. Solo Salvador, pontinho, 1260, bem. 1260, bom dia, táxi em frente, Alfa. Alfa, reporte para ingresso na interseção, quilo 1260. Alfa, reporte para Anaquilo, 1260. Vamos com 8 mais. Autorizado a colagem de pista na 0983. Torre Salvador, muito bom dia. Trip 5490 na Delta, pronto. Controle Salvador, muito bom dia. Papá Romeu Foco, Sierra Vitor, Sierra Lima. Primeira nave? O Papá Romeu Foco, Sierra Vitor. Passando ponte no momento, ascendendo, Sierra Lima. O táxi A, chame para ingresso do Cruzão no 7, Guardião da Aranha. Foi eu, papatão, o hotel Índia-Índia. Eu sigo o hotel Índia-Índia. Estou aqui na vertical de buraquinhos, visual com o tráfego da Gol iniciando a rolagem. A intenção é cruzar o eixo do 1-0, prosseguir na, no corredor Axé para Piatã, sobre o voo de Piatã agora no momento. Pode prosseguir o cruzamento do campo autorizado, informe usando o eixo de decolagem da 10 gol. Hotel Índia Índia. 7 visual com tráfego decolando, autorizado a cruzar o campo, o hotel Índia Índia. 1983, a decolagem aos 42, controle 119-35. Guardião 06, ponto esperado 1983, contato radar na decolagem, sua para o nível 400, Cidade da Aérea, transição de neve. 400, 01 no controle. Ajuda. Para sobrevoo na área por quanto tempo? Confirme. Efetuando sobrevoo, confirme. Tá, sobrevoo no setor do subúrbio ferroviário. É, o setor. Está me curando o eixo da 17 até o Índia Índia. Gente, Índia, só o torre, se para facilitar para melhor, pode decolar o guardião 06 que eu guardo. Ah, sim, tio, atenta ao tráfego decolando da pista 17 até o Índia Índia. Índia, ciente do tráfego. Guardião 06, decolagem no 7, está autorizado a 180 graus, 89. Iniciando 06. Trip 5490, decolagem está autorizada, pista 10, vento 80 graus com 8 nós. Iniciando 5490. Torre 1, excelente dia, 67, 26.0. Web, 6726 ali, mantém pista 10. E mantém 10. Guardião 06, fora do solo, intenção é manter o circuito da 197 pela direita. Afirmativo, decola os 44, prossegue com curva à direita, chame base para sinal. 06. 06. Grande, ainda prossiga no litoral, informa que o tráfego está realizando manobras pela direita para 97. Gente, hotel de Índia. Estou autorizado táxi direto Alfa Juliette, portanto são os números 7-1-2-0. Gente, então prossegue reto na Juliette, lá por 7-1-2-0. Aeroporto Internacional de Salvador. 35-5490. Controle Salvador, Trip 5490. Trip 5490, contato radar, vou para o nível 180, sai da Momo, transição Alvo. Zero na Momo Alvo, 5490. Ciência, pode prosseguir, intenção até Piatã? Afirmativo. Tem uma tem escuta da torre, sem para o retorno. Permitida, pista no 7, vento de 180 com 7 nós. Agora mesmo. O eixo da 7 comprou do farol de Tapuã, até o engenho. Sim, estou visual, chame para o retorno, até o engenho. Aí. 67-26, decolagem autorizada, vento 180 com 7 nós. É isso, é o meu vento. Para RDT, o Guardião 06. 1983, passe nível 130, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 133.0. Dano 7, Guardião 06. Controle, 19935. 19935, muito obrigado, excelente semana. Amém. Salvador, bom dia, 6726-1500, na sua escuta. Objeto 6726, contato radar, vou para o nível 330, saída Puca, transição Aracaju. 330, pode voar. Já? Mantenha o perfil da saída, objeto 6726. Tá mantendo qual altitude? Tô mantendo agora 600 pés, vou retornar para 500. 25, Capitão Romeu e Java Paz. Então, hotel Índia, mantém aqui antes para escorrer do chefe. A gente, a intenção é prosseguir para o sobrevoo ali do shopping Salvador na escuta permanente do controle. Gente, mantém uma escuta. controle Salvador, trip 5490, quando possível, coordena a proa de Petrolina, por gentileza. Sim, te aguardo. White? Oi. 234. Iniciando a remetida do Guardião 06. A livre, Guardião 06. Hotel Índia Índia, sobrevoo por quanto tempo sobre o Shopping Salvador? Aproximadamente 10 minutos. Ou na possibilidade de ficar aqui até o controle pedir para retirar. Hotel Índia Índia, sobrevoo no Shopping Salvador, reporte para regresso Salvador. Sim. JET-6726, passa nível no 30, chame Recife no 26.85, alterna 125.45. Recife 1285, 2545, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Base para final da 17, o Guardião 06. Você sabe prosseguir, só tem remetido o Guardião 06, 190 graus, que meia dúzia. Eu prossegue para todo o sinal, senhora, o pátio da Batal. Cliente, informe no solo, Guardião 06. Pode ver. 35490, autorizado pelo Centro Recife, direto Petrolina. Hoje Petrolina, 5490, obrigado. Guardião 06. 54, sem frequência, Guardião 06. Ah, tá passando Romeu em Ketapaz, centro Recife, plano de limite voo e destinado de pouso. Como da hora, sim, Sierra Bravo, ele vem comigo. Salvador, o Copo Ferraveiro vai cruzar o 50 para o 40, apenas para informação, quando possível a intenção é prosseguir para pouso na onda 7. Gente, vai para o meu Foco, Serra Vitor, voe na prova da rotatória, reporte para a mudança de plano. Horas, 4 milhas no rumo sudoeste, mantendo 300 pés. Shopping Engenharia, mantendo a vertical do shopping, Salvador. Sente visual com tráfego? Negativo, mas não. Sente. Prossiga o Guardião 01. Qual a distância de Salvador? Confirma posição, Guardião 01. Ah, afirma. Nós estamos a... radial 272 no momento, aprovado aqui já pro farol da Barra. Gente, Guardião 01, informo, voltando para Salvador. Afirma, vamos retornar em patrulhamento pelo corredor Axé para Salvador. Estamos agora chegando na vertical do farol da Barra. É, na 272. Gente, mantenha 500 pés, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 4 milhas, no corredor Axé, mantendo 500 pés. Negativo, estou na vertical do shopping Salvador, mantendo 500 pés. Sem sair aqui da posição. Passando bótica, Papagô, Recife.